crime não sei. Pague pra ver se o criminoso é sofredor, eu irei defender. Pois é quase impossível alcançar o sucesso sem desfigurar. O prego de terra eu explodi com todo o ódio. Sua massa em cefala e capo legista reconhecer pela arcada dentária. Sem perfeita dicção, nem louvável oratória. Falar de estrava pros ladrão a porra da giratória. Ninguém tá de brincadeira, filho da puta. Todo mundo pro chão, porra. Aprendi vendo TV, o nojo republicano. Na mensagem subliminar, consumismo americano. Seu vômito capitalista que o meu povo sofrido assiste, engole e cobiça. Eu vi o que era bom, mas não pude possuir. O que é Lamborghini, onde fica o Havaí? No barraco podre, iluminado pelas prestas, eu sendo embalado pelos braços da miséria. Mas valeu a pena ver a mãe passando fome, hepatite no pocinho, o primeiro revólver. O gambé a tortura, mesmo sem estar errado, a dor da vida criou um revolucionário, os malotes esplaquê. Já não me impressiona, City Tour, Business Club e estadia em Roma. Só te mandando pro UTI, vários dias em coma. Com bandana na cara, calibre e toca. Descobri meu valor, na parede enquadrado. Sem olhar pros lados, cabeça baixa algemado. No distrito lotado, no chão baleado. Na favela criado, em silêncio, calado. Descobri que seu status não passa de ilusão. Você vive encarcerado atrás do muro da mansão. Torcendo pro ladrão, não invadir a portaria. Não render o vigia, amor da sala. Na guarita, toma tua joia, dinheiro, é sua prataria. Em plena luz do dia, meu Deus, que ousadia. Ao invés disso, aprendi como atacar a elite. Sem desert, ego, ponto 30, dinamite. Estudo pra criança, estudo que o governo omite. Vai induzir ao crime no dia seguinte. Porque a informação pro sofredor favelado é a arma mais potente, cria um revolucionário. Me afoga no sangue da guerra do Iraque. Explode igual Hiroshima e Nagasaki. Deixa morrer de fome, Netiop extraditado. Só assim pra calar um revolucionário. Me afoga no sangue da guerra do Iraque. Explode igual Hiroshima e Nagasaki. Me deixa morrer de fome, Netiop extraditado. Só assim pra calar um revolucionário. Não é bola de cristal, mas dela vi meu futuro. Olhei pra 357 e me vi atrás dos muros. Vida desperdiçada na rotina carcerária. Planejando render o plantão na base da estocada. Não posso continuar com mentalidade assassina. Muito menos no fim da rave com saco junto à latinha. Não quero ter a cena do bandido bam bam bam, que assaltava a trocada, foi morto pela Rotan. Mas também não posso ser o tio de roupa rasgada, pedindo esmola, fedendo na calçada. É foda ter que entender que não temos muita escolha. Eu vivo pouco e bem no crime ou se fode a vida toda. Sofrimento vagabundo tem um poder enorme, faz o homem valorizar até o lixo que come. Ver mais mortes que no Iraque, sangue formando oceano, matando em uma semana mais que a guerra em um ano. Sem ter compaixão de criança, mulher e idoso. Genocídio atual, amontoando pilhas de corpo. Reality show onde audiência é a caçada emocionante. Celebridade internacional agora é narcotraficante. No sereno da noite, gemido, cena chocante. Tendo tudo pra tá no crime, me tornei militante. Um soldado, minha farda, calça larga e bombeta. Na favela, aprovado no teste de sobrevivência. Submetido a níveis de crueldade total. Baleado em conflitos, contado no hospital. Mas preferi não te estourar, manchar de sangue seu suéter. Meu crime é sinceridade traumatizante do rap, que convoca a milícia com revolta na letra. Pra com o poder do hip hop estremecer o planeta. Da autoestima pro grisalho no sol, puxando o carrinho, despertando o guerreiro. Dentro de um molequinho que ouve rap e entende que tem que ir pra escola ser um doutor formado e não a mão que te degola. Não foi em Harvard minha pós-graduação, na faculdade das ruas formado em revolução. Com ênfase despertar no sofredor favelado, Luther King, Che Guevara, espírito revolucionário. Vai, vai, me afoga, explode, pode extraditar. Enquanto tiver voz, vou revolucionar. Me afoga no sangue da guerra do Iraque. Explode igual Hiroshima e Nagasaki. Deixa morrer de fome, Netiope extraditado. Só assim pra calar um revolucionário. Me afoga no sangue da guerra do Iraque. Explode igual Hiroshima e Nagasaki. Me deixa morrer de fome, Netiope extraditado. Só assim pra calar um revolucionário.